Olá pessoas, tudo bem? Eu não sei se já repararam, mas as notícias em Portugal seguem um ciclo vicioso há décadas. É sério, aquilo é sempre a mesma coisa. Agora no verão são os incêndios. Daqui a uns meses vão ser as cheias e as inundações. De repente há qualquer coisa super praxe aí pelo meio. Depois vão ser as notícias a dizer que está a nevar na Serra da Estrela. A seguir são as mortes nas praias antes de começar a época balnear. E depois volta aos incêndios e começa tudo de novo. No intervalo dessas notícias há política, bancos a fechar e alguém a fazer uma greve por causa de qualquer coisa. E o mais impressionante é que todos os anos é igual e todos os anos as pessoas ficam admiradas quando essas coisas acontecem. Há aquela frase famosa que acho que é do Einstein, pelo menos é isso que o Google diz, que é qualquer coisa como loucura é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E é verdade, se não fizermos nada agora para tentar prevenir as cheias e inundações do próximo inverno, loucura é esperar que elas não aconteçam. Eu aposto com vocês que ninguém está a aproveitar o verão para limpar, construir novos esgotos e formas de escoar água. E daqui a uns meses, quando chover muito, toda a gente vai ficar chocada porque houve uma inundação ou uma cheia qualquer numa cidade do país. Eu aposto com vocês que, ao longo do ano, ninguém se vai lembrar de dizer: ah, as pessoas vão para as praias quando começa a fazer bom tempo. Por isso, de repente, era boa ideia começar a época a balnear mais cedo e meter salva-vidas nas praias mais cedo. Ninguém vai dizer isso, mas depois vai ficar toda a gente chocada quando desaparecerem as primeiras pessoas no mar em maio ou em junho. Eu aposto que durante o próximo inverno ninguém vai fazer nada para limpar ou resolver os problemas das florestas e das matas e depois quando chegar o verão vai ficar tudo chocado porque começaram os incêndios de novo. Como já devem ter percebido, esse vídeo vem a propósito das tragédias todas que têm acontecido devido aos incêndios. A certo é que todos os anos há incêndios, todos os anos pessoas perdem tudo e pior, morrem, todos os anos há peritos a dar entrevistas, todos os anos alguém tenta culpar alguém na televisão, todos os anos o verão acaba e toda a gente se esquece que os incêndios são um problema, e todos os anos os incêndios começam de novo e toda a gente fica chocada como se fosse a primeira vez que tivessem ouvido falar em incêndios na sua vida. Atenção, eu não faço ideia do que é preciso para resolver ou sequer atenuar essa questão dos incêndios. Felizmente, pelo menos por enquanto, nós cá nos Açores não temos incêndios. Temos só sismos, derrocadas, deslizamentos de terra, tempestades com ondas de 30 metros, furacões, ventos de 300 km/h e vulcões. Mas não temos incêndios. Mas como eu estava a dizer, eu não faço ideia como resolver ou sequer atenuar essa questão dos incêndios. Mas há coisas que parecem mais ou menos óbvias. Por exemplo, toda a gente concorda que é preciso limpar florestas e matas para prevenir os incêndios no verão. Fica aqui então uma ideia. Porquê é que não se limpa as florestas e as matas? Ah, mas os terrenos são privados e muitos deles estão abandonados e não se sabe quem é o dono. Então, as câmaras municipais fiscalizam e se chegarem à conclusão que o terreno X ou Y está abandonado e representa um perigo público, entram e limpam. Ah, mas estamos a falar de hectares e hectares e hectares de floresta e de mata, é preciso muito dinheiro. Olha, tirem dinheiro do orçamento para o fogo de artifícios e punham no orçamento da proteção civil. Ou em vez de gastarem milhares de euros em artistas famosos para as festas, poupem dinheiro e contratem artistas locais. Sei lá, se eu soubesse que concorria para os vossos lugares. Por seu lado, a comunicação social é que tem que ter um papel muito importante nisso também. Em vez de andarem só a correr atrás da notícia mais recente, em vez de andarem à procura do cadáver mais fresco para poderem filmar, em vez de andarem a espremer cada tragédia até não haver mais nada para explorar, o que podiam fazer é não deixar as notícias morrerem quando aparecem notícias novas. Por exemplo, e podem pôr aí na vossa agenda no Outlook, fica aqui uma ideia. Em janeiro ou em fevereiro, quando já ninguém se lembrar que os incêndios de verão são um problema, em vez de andarem a fazer reportagens só sobre as cheias ou sobre a neve na Serra da Estrela, façam também umas reportagens sobre o que se está a fazer em janeiro ou em fevereiro para tentar prevenir os incêndios do próximo verão. Vão ver que, mal começarem a fazer perguntas, vai haver muita gente que se vai começar a mexer. Atenção, é sei que as coisas não são assim tão lineares. Quando falamos uns com os outros nos bares ou no emprego, eu a fazer um vídeo, as coisas parecem muito fáceis, mas na realidade as coisas são bastante complexas. Aliás, estamos a falar da natureza. Há coisas que nós simplesmente não podemos controlar, há coisas, pronto, há acidentes que não podemos prever. Mas podemos tentar prevenir as coisas que já sabemos que é muito provável que aconteçam. Tipo, sei lá, incêndios no verão e cheias no inverno. E é isso. Fiquem bem, tratem de vocês, tratem da vossa saúde e sejam felizes. Até para a semana, com os melhores cumprimentos, Helder Medeiros.